que foi morto desde a fundação do mundo. Se alguém tem ouvidos de ouvir, ouça. Se alguém leva para cativeiro vai. Se alguém matar a espada, necessário é que seja morto a espada. Aqui está a perseverança, isto é, a paciência. E a fidelidade, isto é, a certeza dos santos de Deus. Eu estou muito feliz, que graças a Deus tenho recebido cartas aqui extraordinárias, como de Irani Maria dos Santos. E eu tenho feito uma série de perguntas aos jovens. Eu estou batendo muito esse capítulo 13, eu repito, que ele é muito importante. São duas bestas, uma sai do mar e uma sai da terra. Olha, besta só faz besteira, não é isso mesmo? Eu quero chamar a atenção de vocês que besta significa fera, animal feroz. E essa representação aqui, o leopardo, o urso, o leão, quando vocês forem colocados diante de símbolos como este, não se apavorem. Às vezes vocês dizem, meu Deus, um leopardo, um urso, leão, um dragão. Vou procurar saber o que é isso. Isto é símbolo. Toda criança sabe que o leão é um bicho poderoso. É o rei dos animais. Dá um urro, a turma fica apavorada. Todo mundo sabe que o leopardo é um animal traiçoeiro. Cuidado com ele é um leopardo. Esse é o primeiro passo para entender a coisa. Todo mundo sabe que o urso, os pés de urso, significam segurança. Já viu o pé de urso aí? É bom não ver de perto não, porque quando ele dá uma patada... Aí vocês param e pensam, que quererá Jesus dizer destes símbolos que ele apresentou, a evidência, ou a paranormalidade, ou a sensitividade de João Evangelista. Muitos comparam esses animais com as nações. Mas essas comparações são para o passado. Onde encontrar agora e no futuro próximo significado para isto aqui? Que nação seria esta? Uma besta tamanha? Um grupo de nações semelhante a leopardo, com pés de urso, boca de leão, as quais o dragão, que é Satanás, não é aquele chifrudo e rabudo, aquilo também é uma exemplificação de um poder maléfico. O pessoal fica procurando essa figura mitológica e Satanás agindo no meio de nós. Um coração mau é um coração satânico. Por isso dizia o irmão Zarur, Satanás é a soma de todas as maldades humanas. Chama a atenção de vocês, nós vamos encontrar esse grupo de nações que comportam toda essa aparência. Mas eu não quero chegar aqui e dizer, o pai é o maior, ele sabe tudo. Eu sei alguma coisa. Vocês é que têm que saber. Vocês têm que se debruçar sobre esse estudo, como estão fazendo os jovens de Ribeirão Preto, de São Paulo, da Amazônia, porque Belém também está. De Salvador. Mas eu não quero ficar aqui, tá vendo? Olha, todo mundo já sabe, eu conheço, né? Esse riscado, né? Eu conheço um pouco do Apocalipse, um pouco do Evangelho, um pouco de... Conheço. Conheço mesmo. Mais que muita gente. Mas não vou dizer que ninguém saiba mais que eu. Precisa acabar com essa pretensão no mundo. Ninguém é dono ou dona da verdade. Sou apenas um educador, um disparador psíquico. E a minha satisfação é ver que vocês estão aprendendo. Então já disse, vão ver. Aliás, olha, a turma tem escrito muito para mim. E não dá para eu ler tudo no programa, né? Eu estou pensando até em botar no informativo LBV, porque sem informativo das coisas difíceis. Que eram consideradas difíceis e que não são. Volto atrás e mostro para vocês que o dragão, Satanás, a antiga serpente, Jesus que diz assim, mentirosa desde a criação do mundo. Por isso é que o cordeiro foi imolado desde a criação do mundo, como está aqui. Eu dizia hoje para um amigo meu no meu gabinete, olha, você está assinalado para ser um dos grandes homens da Legião da Boa Vontade. Mas se você, no caminho de Deus, não é Conceição, para crescer, tem que valer o crescimento. Eu não posso tirar a cruz de ninguém, a minha cruz é pesadíssima. Mas vê se ela me joga no chão. Não. Eu não aceitei esse compromisso. Vou reclamar de quê? Mas eu digo a essa rapaziada aí, que nasceu para isso, não temam a dificuldade. Não temam o leopardo, nem as patas do urso, nem a boca de leão. Quer dizer, vejam que animal forte. Mas vai acabar esse animal. Vejam que animal forte. É uma besta semelhante a leopardo, portanto, é o que? O leopardo é o que? Acabei de dizer aqui. É quem falou? Fala o microfone para o Cassuriaga lá. Parece que isso não tem nada a ver com a revelação do Apocalipse. Tem! É só o leopardo? O que o leopardo tem? O leopardo é apenas um animal instintivo. Ele vai lá comer. E o ser humano que mata por prazer? Mas ele significa uma coisa séria. Vamos lá. Leopardo é um bicho traiçoeiro, né? Traiçoeiro. Como muitos a gente tem visto hoje no mundo, são pessoas aparentemente boazinhas, mas são traiçoeiras. Sim. Que fulminam uma pátria inteira. Sim. Então estão fazendo o trabalho de leopardo. Agora veja você, que o leopardo sozinho, digamos, o leopardo representa um grupamento político ideológico. O leopardo representa uma nação. Como já representou aqui, que o Apocalipse ele é eterno, ele vai se repetindo com as reencarnações, aquela coisa toda, né? Agora veja que a besta, Cassuriaga, é semelhante ao leopardo, porém seus pés como de urso, firme. Já viu a pata do urso? Eu tenho uma amiga que adora animais, eu já disse para ela, cuidado, não chega muito perto, não. Se os animais são belos de longe. No Rio de Janeiro, se não me engano, foi em São Paulo, foi por aí. Alguém colocou o braço assim, o braço foi. Não é? E tem boca de leão. O leão é o rei dos animais, não é? Então é o rei. Então ele fala e tem que ser ouvido. Tem um leão aí para o pessoal tremer em casa? Esse é mais forte que o leão da Metro aí. Então, é um animal insidioso, que tem bases firmes, bem que transitórias, e a boca como de leão. Se tivesse boca de ratinho, seria uma coisa, uma besta pífia. Agora vem uma coisa terrível aí. Ele deu o dragão o seu poder, o seu trono e grande autoridade. Então vi uma de suas cabeças como golpeada de morte. Mas essa ferida mortal foi curada e toda a terra se maravilhou, seguindo a besta. Alguém se levantou e disse, não, besta, e cortou-lhe uma cabeça. Mas aí viu surpreso que que aquela ferida mortal foi curada. Se não fosse um legionário da boa vontade, uma pessoa de boa vontade, disse, ah, pode desistir. Cortei a cabeça, parece siri, né? Siri que a gente tira uma perna e nasce de novo. Parece siri e a ferida foi curada, mas vocês vão ver o fim disso tudo. E aí acontece uma coisa triste. Toda a terra se maravilhou seguindo a besta. O que eu acho que o que está havendo é uma desumanidade completa. Está faltando humanidade à humanidade, porque está em voga isto aqui, ó. A besta semelhante a leopardo, porém seus pés como de urso e sua boca como de leão. Fala bonito lá, fala aquela coisa toda, mas é um leopardo traiçoeiro, com patas firmes, no chão não cai, não cai, até certa hora. Uma das coisas maiores tragédias que eu já vi na minha vida é combater o racismo no Brasil e vencer primeiro o preconceito que foi instalado no coração dos negros, principalmente no coração das mulheres negras. É o que se vê aqui, ó. Esse animal terrível. Alguém lhe golpeou a cabeça, golpe de morte. Mas como a sua ferida mortal foi curada, toda a terra se maravilhou e foi atrás dela. Então, a maior dificuldade de acabar o racismo no Brasil está no preconceito que foi colocado dentro dos corações dos que sofrem a pressão do racismo. É uma espécie de hipnose que a gente tem que combater. Dizer para a mulher negra, a culpa é sua, levanta da cadeira. Não tem nada contra quem cozinha, eu vou morrer de fome se não cozinhar. Então não tem nada contra quem rebola, samba é bom, mas miséria é que não. A culpa não é da mulher branca, não é da mulher amarela, nem da mulher vermelha, a culpa é sua. Estou repetindo muito isso no programa, no rádio, na imprensa, na televisão. Água mole em pedra dura, tanto bate até que fura. Pois a princesa Isabel assinou a Lei Áurea, mas o espírito de senzala continuou. Acabaram com as senzalas materiais, mas ficou a senzala na alma. É isso que a gente tem que tirar de dentro das criaturas. Mas a abolição só será verdadeira no Brasil no dia que a mulher negra for respeitada. Mas a mulher negra não tem que esperar o respeito de ninguém, ela tem que se respeitar a si mesma, em primeiro lugar, valorizar-se. E aí o Brasil vai dar uma caminhada no mundo que não tem medida, porque a elite de um país é o povo desse país. Porque tudo passa, mas o povo é eterno. O que é que tem a ver isso com o Apocalipse? Mas está aqui, essa besta que emerge do mar, é justamente essa hipnose política, ideológica, estrutural, que mexe com a estrutura da criatura humana. E ela nem percebe que ela está hipnotizada. Não, eu não sou objeto sexual. Não é o quê? Lá na senzala, o senhorzinho forçava a mulher. Não havia jeito, ela era escrava. Mas e agora? Qual é a lei? É uma lei não escrita que precisa ser derrubada. Está escrita dentro das criaturas. Atravessar o cérebro humano, a consciência humana é tão difícil. Mas a gente chega lá.